Ah, inferno sempre muito agradável, né, cara? Sempre um comentário assaz elegante. É, sua mãe gosta. É. Pô, É, pera aí. já começamos a mil, né? Ô, pera, então o Mo é meu irmão também agora? Não, que é isso? Coitado do inferno. Ele não Ah. merece ter um filho que nem eu, cara. Não, se Mo fosse filho meu, eu ia dar muita porrada nele já. Né, Então, amor? terminei. Acho que sim. Do jeito que tu era, capaz de ter querido cometer incesto até. Se eu fosse teu filho. Ó. Ué, deixa quieto. Pera aí. Bem-vindos, amigos! O senhor não tem a elegância que eu tenho. Não, o senhor não consegue me imitar. Aliás, o Sog me imitou muito bem. Né? Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Shotocast, o podcast do Olhos. Legal que sempre que o Léo faltar, a gente vai tentar imitar ele, né, cara? Eu não sou japonês. Eu vou. Ele vai ficar bolado. Tem muita risada. Podcast do Olhos Sem Chutos. Eu não sou japonês, porra. A Alequina deve estar fazendo alguma merda. Uma merda. Filhos da triste. Puta. Todos vocês. Eu não entendi o xiste dele. Dadá, não entendi seu xiste. Chega! Vamos começar. Cala a boca, amor. Eu tô quieto! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os nossos filhos amigos. Inferno. Viva a Revolução. Moi. Ele vai ficar bolado. Eu nupo. Ai, de endurecer. Só que não. Super. Guerra Fria não é guerra de cerveja. E o... Pela primeira vez, o nosso mais novo trainee, estagiário, jovem aprendiz, que tá aparecendo no meu Skype com uma bela foto tomando uma lata de baré cola. Mas que é isso, que look? Guerra Fria, bicho. Estagiário. Cala a boca, estagiário. É, te interrompi. Vai fazer um cafezinho. Prossegue, estagiário. E aí? Tá bom. Tá bom, chega. Vozinha de frango. Leitor... Não, é mais grossa, hein, cara. Apesar que, né, enfim. Caros leitores, estávamos aqui, como sempre, discutindo sobre o que falar, sobre o que falaríamos, e pela primeira vez em umas boas semanas, a gente marcou um assunto com antecedência e vamos manter o assunto. No caso, nós vamos falar de Guerra Fria. Você que é um frango, que nem o Luke Luke, que nasceu ontem, não tem nem pelo saco ainda, talvez não saiba o que é Guerra Fria. E, enfim, vamos discutir sobre o assunto, desmembrá-lo devidamente e citar as influências nas mídias nerds de nossa preferência. E segue o baile! Começar para os nossos leitores burros, quem quer dar uma pelada na cara do que exatamente foi a Guerra Fria? Dá um resumo bem rápido e prático, como foi escrito no chat. A Guerra Fria começou no fim da Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo achou que a merda tinha acabado, ela só estava começando. Depois que o Hitler se fudeu, os americanos resolveram que iam ficar com o que restou da Europa para ajudar os europeus a consertar, E a União Soviética falou: fodam-se vocês, nós estamos aqui confortáveis no nosso frio, nós vamos pegar um pouco desses foguetinhos nazistas e vamos criar armas nucleares assim como vocês. E ficou nesse impasse entre a União Soviética e Estados Unidos sobre quem tinha o maior míssil e quem dominava o mundo. Um resumo. Não tem meio termo, né, cara? Não tem parcimônia. Ou ele fala 2 horas ou ele fala 30 segundos. Porra. Então, um resumo de várzea. Alguém quer acrescentar algo? Basicamente foi isso, né? Foi um bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos contra um bloco não oriental, mas um bloco majoritariamente oriental liderado pela União Soviética, medindo quem tinha um pau maior. Certo, Inferno? Certo, só que é bom lembrar que isso começou com o fim da Alemanha, né? Que era a grande potência europeia, com a Alemanha destruída, destroçada. O grande líder soviético era Stalin. Como a União Soviética foi a grande responsável pela queda alemã no leste, né? Foi, na verdade, a guerra foi decidida no leste. O pessoal fala de dia D, desembarque na Normandia, é uma bobagem. A guerra se decidiu no leste, foi no inverno russo. E Stalin ganhou e avançou. Os nazistas chegaram a ficar a 80 km de Moscou. Os soviéticos resistiram assim de forma heróica, morreram milhões de soviéticos, milhões mesmo. E eles resistiram e conseguiram derrotar os alemães e chegaram até a Alemanha. Inclusive foi a primeira nação a invadir Berlim. Quem invadiu Berlim primeiro foram os soviéticos, não foram os americanos, nem franceses, nem ingleses. E com o fim da guerra, o Stalin bateu o pau na mesa e falou: eu quero meu espólio, agora eu quero minha parte nesse latifúndio. E a União Soviética anexou todo o leste europeu, metade da Alemanha e metade de Berlim. E aí deu-se início à Guerra Fria. A União Soviética agregou ali uma galerinha do barulho com ela, seguindo a linha socialista barra comunista, que virou praticamente o inimigo do mundo livre, né? Então do outro lado ficou os Estados Unidos, só que ninguém tinha pica pra chegar e falar: vamos botar pra foder essa porra, vamos pra guerra, vamos foder. Inclusive o nome, até caso o leitor ouvinte ainda não tenha notado, né, o nome da Guerra Fria se deriva justamente disso, né, cara, que assim... ela aconteceu, entre aspas, assim, ficou cada um com o botão, com o dedo no botão vermelho, né? Ó, se os caras vierem, eu aperto esse botão aqui e vou jogar foguete na cara dele lá, cara, entendeu? Foi assim, a grande guerra foi essa corrida na tecnologia, né, cara? Que aconteceu, mas é uma guerra de informação, realmente. Vem você. Fica nessa, né, cara? Tipo assim, um dedo ali no botão vermelho com o foguete. Pra quem não sabe, o que a gente chama de primeiro mundo e de terceiro mundo, caso vocês nunca tenham se perguntado o que era o segundo mundo era justamente o bloco comunista, liderado por União Soviética, que tinha aí todos aqueles países de bosta lá do leste europeu, China entre aspas, né? China é comunista, mas sempre foi um negócio meio à parte. E Cuba, aquela ilha de merda. Mas se você ficar doente, vai ser o médico cubano que vai te atender, tá? Porque gastou todo o dinheiro em 3DS. Exatamente. Temos convidado, vai, apresenta o convidado, viado. Então, caros leitores, a gente tá aqui com um convidado que aparentemente chegou só com o intuito de fuder nossa gravação, porque, né, quando a gente... Espião esse cara, espião. Que é o nosso querido Garibilbo. Garibilbo, diga olá para nossos ouvintes, coisa que você não tem no seu site. Olá, nossos ouvintes, que nós temos no nosso site, sim. Tá, agora cala a boca. O Inferno dizia que... aritmética. É que o Garibilbo é viado. Além disso, isso foi antes de a gente começar, quando ele caiu. Dos médicos cubanos que vão te atender quando você ficar doente. Ah, também. Cara, melhor médico cubano que nenhum médico, né? Então, foda-se. Cara, aqui em São Paulo não vai ter médico cubano, porque aqui em São Paulo os mediquinhos não se recusaram a atender. Vai ter médico cubano lá em São Raimundo Nonato, cara. Itapipoca. Entendeu? Vai ter nessas quebradas. Cuba tem que lançar no seus ar. Médicos, a gente quer ver Cuba lançar. Tudo um... Mas vamos voltar à Guerra Fria. Minha mulher é herno, né? cara. Minha mulher achou graça, cara. Só ela mesma, né? Ela me ama. Bom, mas voltando à Guerra Fria, enfim, crianças, basicamente foi isso. A gente teve aí décadas de mundo livre contra comunistas comedores de criancinha, tentando definir, né, quem, brigandinho pra ver quem que tinha o pau maior. De um lado, ah, eu mandei uma cadela pra lua, pra o espaço. Ah, eu mandei não sei o que pro espaço. Ah, eu mandei um homem pro espaço. Ah, eu mandei um homem pra lua. É, eu acho que esse aí foi o ponto-chave, assim, né, cara? Era a bola da vez na época, né? Quem é que vai primeiro? Era a corrida espacial, né, cara? Não, quem é que vai chegar primeiro na Lua? A corrida espacial, amor. Eu falo a corrida tecnológica. Se a gente conversando pelo Skype, né? Se a gente tem a porra de um blog, a gente deve a Guerra Fria, porque a corrida armamentista... Russos, os camaradas. A corrida armamentista, ela tá atrelada à corrida tecnológica. Armamento é tecnologia, né? E a internet nasceu com a ARPANET, que era um sistema de comunicação entre as bases militares americanas no caso de uma guerra termonuclear. Então, a internet nasceu... A única forma de manter informação em segurança, né? Exato, exato. E de comunicação, né? Basicamente. Então, nós somos fruto da Guerra Fria. Tudo que a gente tem hoje é fruto da Guerra Fria. Não que ela tenha sido algo intrinsecamente bom, né? Porque era um sistema de muita tensão, era um equilíbrio dinâmico, né? Muita tensão, mas nunca os dois lados quiseram rasgar a corda, porque quando rasgasse a corda ia ser o fim do mundo, literalmente. É porque também, cara, eles aprenderam com a Segunda Guerra que, bem ou mal, a guerra custa caro, né, cara? E não só em questão, assim, de pessoas que vão morrer, assim, ela realmente custa dinheiro, custa muito caro. Eles aprenderam isso na Segunda Guerra, então eles ficaram com o pé atrás, assim, pô, e aí? Seria vamos pro pau mesmo? Vamos ficar nessa aí? Qual é que vai ser? Seria uma guerra nuclear. Cara. É, e seria um tipo de guerra que ninguém tava preparado, né? Essa questão eu acho que era essa, porque eles viram o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. Então, as bombas nucleares que foram testadas no Oceano Pacífico entre 1950 e 60 eram centenas de milhares de vezes mais poderosas. Uma bomba daquelas ali mandava um estado inteiro pro breve. Se essa guerra acontecesse, ia dar merda. Pois. Eles fizeram um teste de uma tal Tsar Bomb, que era considerada como a maior bomba nuclear que já foi construída. Foi feito uma única vez o teste, depois eles nunca mais quiseram usar a porra da bomba. É complicado, cara. Se tu para pra pensar numa potência de uma bomba dessa, no estrago que um troço desse faz, tanto que até hoje tem resquícios lá, né, cara, de pessoal é estéreo ou sei lá o que, né, cara. Cara, quando vocês falam nesse... O Anuco falou dessa bomba, eu lembrei do Planeta dos Macacos 2, cara. Que o pessoal venera uma bomba que nem essa, né? A bomba nuclear tão potente... Que aquela porra é capaz de destruir o mundo. E no final do 2, já matando o spoiler mesmo, a bomba explode e destrói o planeta inteiro mesmo, de uma única vez. Um spoiler de um filme de 73, né? É, eu ia falar isso. A gente chegou muito, muito perto de as vias de fato, né? Porque teve a crise dos mísseis de Cuba, que trocando em miúdos, o que aconteceu foi o seguinte, Cuba junto com a... Eu não lembro o que a Rússia queria com... Queria colocar mísseis balísticos em Cuba que poderiam alcançar os Estados Unidos. Não foi só isso, eu não lembro o que a... A Rússia deu alguma coisa em troca pra Cuba, entendeu? E falou, ó, eu te dou isso aqui, mas você vai deixar... Era trigo, era comida. Era comida, né? Era uma coisa assim. E apoio, né? Quem sustentava Cuba era a União Soviética. Sim. E, enfim. E os caras colocaram... Até pelo interesse geopolítico, né, cara? Porque Cuba tá, mas, estava, no caso... Continua, né? Porque não saiu de lá, né? Mas na época da Guerra Fria, ela tava num ponto estratégico ali, se precisasse, né, cara? Ponto estratégico, o quintal dos Estados Unidos. Então, a Rússia foi lá e meteu um monte de míssil. Cara, chegou um ponto que... A gente chegou muito perto dos dias de fato, né? Aí juntou não só isso, mas juntou o presidente era o Kennedy na época e do lado da Rússia era o Khrushchev, eu não me recordo. Peraí, Bilbo. O quê? Fala, desgraçado. Tu é professor de história, tem que saber toda a história do universo. É verdade. Agora tem que saber quem era a organização, que comandava, etc e tal. Não era o Reagan, não, cara? Não. Não, você é louco? Se fosse o Reagan, o mundo tinha acabado, cara. Nem brinca. Mas estão falando ali da década de 60? Crise dos mil. Olha, nem tá prestando atenção. Puta, eu tô falando da crise dos mísseis, desgraçado. Filha da puta, vem de vocês. Tá. Não sei quem computava os Estados Unidos na época, não, cara. Tá, tá bom, cala a boca. Então, que ele faltou essa aula na faculdade. Faculdade de merda. É, porra. Aí o que aconteceu basicamente foi o seguinte. Não. Pô, mas na época da crise dos mísseis não foi o Kennedy, não? Que eu falar, filho da puta. O presidente era o John Kennedy e o soviético era o Nikita alguma coisa. É Khrushchev. Khrushchev, Nikita Khrushchev. Ele te fala, o que aconteceu? Os presidentes não tinham contato direto com o outro, né? E a crise deu essa merda, juntou-se aí subordinados que ou incompetentes ou de má vontade que deixaram a coisa escalar. Meu, os dois estavam com o dedo no botão. A guerra mesmo só não aconteceu porque chegou uma hora que o Kennedy, em algum, se eu não me engano, o Kennedy chegou uma hora e falou: não, peraí, deixa eu falar com o Khrushchev pra parar com essa porra. Aí os caras conversaram e apazigou, entendeu? A partir desse momento, foi instalada até uma linha direta entre o Kremlin e os Estados Unidos. Exatamente pra evitar que desse esse tipo de posse de novo, né? Era o telefone vermelho. É, agora você imagina, a gente... O telefone das meninas superpoderosas aquele, né? É, mas a inspiração é essa. E do Batman. É, cara, mas é isso mesmo, agora você imagina, né? Os dois países, entre aspas, em guerra, né, que eram os líderes de cada um dos blocos da Guerra Fria, eles tinham uma linha direta entre eles pra não acontecer uma guerra de quatro. Mas pra pensar Léo, nisso aí hoje, né, cara, é muito louco, né, cara? Tipo... Mas, poxa, a gente já esteve perto de acontecer, cara, numa situação bem pior do que essa. Tava aqui até pesquisando, hein, ora vejam. No dia 26 de setembro de 83, quer dizer, esse mês vai fazer 30 anos que o mundo quase acabou, cara. É o seguinte, tinha um cara que tava lá de plantão lá no que toma conta do radar, né, lá da União Soviética, e registrou que um míssil saiu lá dos Estados Unidos em direção à União Soviética. Aí o cara, qual era a função do sujeito? Ele tinha que ligar pro superior dele ligar lá pro Premier pra revidar pros Estados Unidos, né? Só que o cara ficou pensando, pô, peraí, os Estados Unidos não vai atacar a União Soviética com um único míssil. Aí ele ficou ele teve o sangue frio de esperar pra ver o que acontecia. Só que nesse período que ele esperou, apareceram mais outros 4 sinais no radar. Quer dizer, no radar tava indicando que os Estados Unidos estavam enviando 5 mísseis nucleares contra a União Soviética. Não, o cara ficou pensando, né? Imagina só, você tá ali na situação, você sozinho, diante de um radar que tá indicando você que um país inimigo está enviando 5 mísseis nucleares contra você. Porra, você tem que dizer que o cara teve culhão, o cara teve sangue frio, porque ele aguardou pra ver o que acontecia. Aconteceu que, na verdade, foi um erro do computador, foi um erro do radar. Ele se descobriu mais tarde que aqueles 5 mísseis que estavam aparecendo no radar, na verdade, eram a luz do sol refletindo em nuvens. Era um bando de pessoas que estavam voando. Não, cara, você vê, tipo assim, por causa de um erro de interpretação qualquer, há 30 anos atrás... Deu uma merda, né? É, cara, quase que o mundo agora era só poeira radioativa. Então, meu filho... Quando você estiver dormindo hoje à noite, reze por esse Stanislav Petrov, porque o coitado salvou teu rabo, meu filho. Então, mesmo porque... Essa ainda tá com o Kennedy? Acho que não, cara. Não, esse incidente foi na década de 80. É, mesmo porque, alguns dias antes, a União Soviética derrubou um avião que tinha invadido... Foi um avião coreano, um Airbus coreano... com centenas de civis, um avião comercial, ele sem querer entrou no espaço aéreo soviético e os MiG-29 soviéticos derrubaram o avião, mataram centenas de coreanos. Entre eles, tinham alguns americanos, cara. Sim. Imagine a tensão que era, né? Todo mundo com o cu na mão, né? Podia acontecer a qualquer minuto. Bicho, falar nisso, eu lembrei de um filme, o Day After, que eu até já comentei aqui no podcast. Cara, eu vi esse filme, Tel. Day After, cara. Eu já até comentei esse filme no podcast, um podcast que eu não lembro agora qual foi. é justamente, o filme fala sobre o dia seguinte a um ataque nuclear, né? Conta a história de uma família que morava no interior americano, né? E sem eles saberem, eles estavam em cima de um silo que guardava mísseis atômicos, porque essas bases são secretas, né? Eles ficam no subterrâneo. E com a guerra, os mísseis soviéticos, eles descobrem aonde são as bases americanas, né? E eles mandam os mísseis justamente para a região agrícola onde essa família mora. E o filme, assim, é muito tenso, é muito nervoso. Porque as pessoas passam a perder a confiança uma na outra, né? Tem a questão da radiação, as pessoas morrendo, assim, à torta direita. É, a família se esconde no porão da fazenda e tu fica sem saber se o cara que tá aparecendo ali é amigo ou inimigo, é um caos total. O filme é muito tenso, é muito sinistro. E isso é legal a gente falar, né, sobre a consequência da Guerra Fria na mídia, né, nos filmes, na literatura. Achei isso interessante. Sim, eu ia seguir por essa linha. Você quer apresentar, Inferno? Você quer? É, eu ia falar, quer virar hostes, Inferno? Eu quero 3DS, eu quero seu 3DS. Eu quero ligar o 3D que eu sou míope. Oh, e você. Ele é míope mesmo. Eu sou. Vou dar um 2DS pra ti, Inferno. Você é míope? Seu comunista. Então, já que você puxou a bola, porque o senhor acha que apresenta melhor do que eu... É que puxa a bola é amor. Latinho! Ele vai ficar bolado, hein? Ele vai sumir por mais um mês. Então é melhor você parar de falar bolado. Então, você tem bolas. Vai, Inferno. Não, deixa, eu tenho vários prints do Inferno aqui no meu PC. Esse é Senhorita Infame vai gostar. Prossegue. Assim começou a Guerra Fria no BBE. Prossegue, Inferno. Comece você, então. Um exemplo clássico, né, cara, é o Homem de Ferro, né? Que é uma criação do Stan Lee e do Kirby, né? Uhum. Do Kirby. Que é um empresário americano que vai... Acho que ele vai vender armas para os americanos do Vietnã e ele é sequestrado e para fugir de lá ele tem que criar armadura. Né, ele é ferido, um fragmento de bomba entra no coração dele, ele tem que criar o reator, enfim, essa história vocês conhecem. E o Vietnã foi um conflito clássico entre... Porque é aquilo, né, que a gente estava falando. É, as duas potências tinham armas nucleares, então elas não podiam, de forma alguma, entrar em confronto direto. Então, para medir forças e para conquistar espaço no mundo, eles usavam os países menores, né? E na época existia o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã um espião, né, cara? É claro, né? Com armas convencionais. Até porque assim eles iam vender suas armas, né, cara? É muita filha da putagem, né, cara? Tipo assim, ó. Olha o jogo, olha o que eu estou te propondo. Eu vou te vender tuas armas pra tu te matar, pra eu me dar bem, cara. Tipo. É muita filha da putagem, cara. Americano, porcos americanos. Não, o Rafa lembrou da Guerra da Coreia. É, só que eu peguei o gancho do Homem de Ferro, que é a Vietnã, que é depois, mas a Guerra da Coreia foi o primeiro conflito o primeiro conflito aberto da Guerra Fria. O mesmo esquema, um país do norte, o país irmão do sul, o norte invade o sul, os americanos vão para apoiar o país do sul, que acaba repelindo o país do norte. Só que no Vietnã isso foi muito mais sério. Por quê? No Vietnã eles perderam. E perderam feio. Perderam feio. Fugiram de lá, mas fugiram assim, vergonhosamente. De os Vietcongs vietnamitas do sul e os americanos entraram no porta-aviões e o porta-aviões estava hiperlotado de gente, não cabia mais gente, eles jogaram os helicópteros no mar para ter mais espaço para o povo que estava fugindo de Saigon. Não, foi ridículo. A fuga americana do Vietnã foi patética e criou um trauma enorme para os americanos, né? Um trauma que até hoje. Aí você pega Nascido em 4 de Julho, Platoon, Bruce não Springsteen, vale Born de News, Braddock, porque no mundo de Braddock eles ganharam a guerra. É, mas aí é um subproduto, não, né, só cara? Em Braddock, né, cara? Mas filho do Rambo também é. É. É tipo, ele ganhou a guerra, sabe? Teve uma pesquisa um tempo atrás que mostrava que a maioria dos adolescentes assim, que assistiram Rambo, eles não sabiam que os Estados Unidos tinham perdido a guerra, entendeu? Eles achavam que tinha ganhado por causa dos filmes. Mas esses forçados não viram Rambo. A geração dos anos 90 acredita fielmente que os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã. Mas não foi? O Manhattan matou todo mundo lá, cara. Aí esses forçados não viram Rambo 1. No Rambo 1 fica claro que ele é um traumatizado. Cara, não. O Rambo 2 sim, é um reboot. Sim, mas fica claro. Inferno, não fica claro que, tipo, os Estados Unidos perdeu a Segunda Guerra. Fica claro que o cara, ele é meio doente mental. Ele é meio... Gente, vocês não entenderam. O Rambo 1 foi eliminado da cronologia. O Rambo 2 é um reboot da franquia. Não, não fala isso. Cara, é mais ou menos isso mesmo, viu, bicho? Isso é triste, cara. Eu concordo com o Nuco. Isso é triste, cara. O Rambo foi tão foda. Mas, prosseguindo... Então é isso, o Homem de Ferro é fruto desse conflito entre comunistas e capitalistas, né? E se você pegar os uniformes dos heróis que a gente porra, tanto gosta hoje, cara, Superman, Homem-Aranha, Capitão América nem se fala, eles todos são propaganda, são propaganda americana, até nas cores, nas patronagens. É uma bandeira estampada na cara. São bandeiras ambulantes. O Homem-Aranha é descarado. É. Tanto que ele sempre para num mastro do lado da bandeira americana em todas as cenas de qualquer filme dele. Os americanos fizeram uma coisa muito legal, que foi o chamado soft power, quer dizer, é o poder não pela força, é o poder pelo convencimento, né? É o poder pela sedução. Então... Nós somos crias dos americanos, dos valores americanos, né? Com seus Jovem heróis, a sua música, tudo, cara. Não só Jovem Guarda, tudo. Pela música, pelo cinema, pela televisão, por tudo. Nossa cultura é a cultura americana. Quadrinhos, né? Nossa cultura é a cultura americana. Nós somos a periferia do Império Americano. Inferno. Oi. Realengo. Oi. Quem falou? Quem me chamou? Inferno. Fala. É que a Vertigo, algum tempo atrás, lançou uma minissérie do Jason Aaron que fala sobre a guerra do Vietnã. É o outro lado, acho que é do Jason Aaron que escreve. O legal que mostra o lado do Vietnã. Tem dois personagens principais, um soldado americano e outro do Vietnã. E mostra que mesmo quem sobreviveu foi dos Estados Unidos, só que mostra o gosto amargo, né? Mostrando que os Estados Unidos perdeu e perdeu feio. Só que não perdeu só na política, mas também traumatizou várias pessoas, né? Sim. No final mostra o soldado tem suicídio vem das pessoas que ele matou. Aí mostra que... Por que adianta você tentar fazer isso e você perdeu? Foi humilhante. E o interessante, mostrando também, é que os Estados Unidos passou que eles iam lá pra... Como posso dizer? Se os heróis, né? Salvar eles. E mostra as crueldades que eles fizeram e dá troco de nada. Cara, um clássico da mídia realmente é você mostrar o soldado fudido, né, com o trauma da guerra. O Vietnã que acaba trazendo isso bastante força. O Forrest Gump, que achou que aquilo era tipo um passeio no parque. É. O Garibilbo quer falar sobre o Vietnã. Ah, sim, Vietnã, né? Não, é que o bom exemplo que a gente citou aqui sobre Rambo e Bradley, né, que os Estados Unidos acham que ganhou a guerra do Vietnã, é um bom exemplo de como eles são bons propagandistas, né, cara? Que eles gostam de esquecer daquele passado, que eles se fuderam na guerra e que eles gostam de passar essa suposta superioridade. É o lance do soft power, né, da propaganda. Isso mesmo, isso ainda reflete muito na própria guerra a Guerra Fria, que é essa guerra de propaganda, né, que você tem que propagar como o capitalismo é superior ao comunismo, que é uma verdade, chupa. O Bruno não tá aqui, deixa pra lá. Falando na questão. Na frente do Bruno, tu não fala isso, né? Falando na questão da propaganda. É, porra, deixa eu falar. Também teve muita propaganda no outro lado do mundo, porque depois da Segunda Guerra Mundial, depois de bombardear Hiroshima e Nagasaki, Estados Unidos foi lá e se ofereceu pra reconstruir o Japão. E eles fizeram isso à imagem e semelhança dos Estados Unidos, ajudaram na reconstrução da indústria e também meio que exportaram todos os aspectos culturais americanos para a sociedade japonesa. Botaram bases militares em tudo que é canto também para ajudar. E por causa desse medo da guerra nuclear é que surgiu até o algo que foi alvo do nosso último podcast, que foi o Godzilla. Ele era uma alegoria realmente da devastação que as armas nucleares poderiam fazer. E se você parar a analisar como eram as coisas nos filmes que se retratavam o período da Guerra Fria, eles não sabiam nada, sobre como a arma nuclear poderia ser tão devastadora. Igual no filme do Indiana Jones, o último. Tipo, eles lavando o Indiana Jones com água e sabão para fazer a descontaminação nuclear. Eles não tinham a menor ideia do que era radiação, a menor ideia do que era o efeito degenerativo das células. Eles simplesmente cagavam pra isso. Era engraçado eles terem um poder tão destrutivo em mãos, mas não terem a menor ideia do que ele poderia fazer de verdade. Voltando à Guerra Fria, né? Cara, na mídia eu acho que poucos produtos assim gritam Guerra Fria mais do que o James Bond, vocês não acham, não? Ah, é. Não tem nada que supere. No nome dele diz, inclusive, né? Caraca. Apesar do James Bond ser um agente britânico, né, cara? Não ser americano, mas é muito fruto da Guerra Fria aquilo, né, cara? Mas, cara, você sabe o porquê do James Bond? Não, me instrua. Por favor. Não, por causa era o seguinte. Me instrua. Me instrua? Como me instruar, cara? Cala a boca, cara. Porra, você também, cara. Deixa ele falar. Vai, me instrua. É tara. É mais uma tara do Léo, além de cara. Eu vou fazer um pouco de tara. Peraí. Deixa eu recuperar o fôlego. Não, é o seguinte. A Inglaterra era a grande potência até a Segunda Guerra Mundial, né? Após isso, o poder se dividiu entre os Estados Unidos e a União Soviética. Acontece que é o seguinte, existia a inteligência britânica, né? Só que a inteligência britânica era conhecida por não ser inteligente. Mas é sério, cara. Eles eram desdenhados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Os Estados Unidos nem fazia questão de ser aliado deles. E o Ian Fleming, o criador do 007, ele sabia disso. Ele era um repórter, né? Já tinha coberto alguns julgamentos de supostos traidores, já tinha trabalhado na Segunda Guerra Mundial, e ele sabia mais ou menos como funcionava assim, a burocracia da inteligência britânica. Então ele criou o 007 assim, como uma fantasia, sabe? Tipo um escapismo. Ele queria exaltar a inteligência britânica. Ou assim fazer dizer. Um agente britânico do jeito que ele nunca vai ser. Então, uma sátira em relação à realidade, né, cara? Não era bem uma sátira, é mais ou menos como o Joy Shooter e o Jerry Siegel fizeram com o Superman. Eles criaram um herói que representasse, que lutasse pelas injustiças sociais. O Ian Fleming criou um herói que representasse assim, uma inteligência britânica ideal, que ele imaginava. O Super, mas assim, o Mo falou bem de ser uma paródia, não é uma paródia, mas é muito caricato. Essa caricatura, cara, essa caricatura não está nos livros do Ian Fleming. Quer dizer, até tá. Mas o cinema que exagerou na coisa. Cara, ele é o agente secreto, o espião secreto, que todo mundo sabe quem é. Que todo mundo pelo nome. É muito ridículo, né, cara? Com o mesmo nome, mano. Olha só, James Bond, o que que é? Ah, eu sou um agente secreto da inteligência e tal. Todo mundo sabe que ele é. Ele chega nos lugares lá na puta que pariu. Ô, senhor Bond, olá, tudo bem? E olha, se parar pra pensar, todo mundo sabe o nome dele, mas ele tá vivo até hoje. Ele mata todo mundo, né, cara? Diferente de outros espiões aí, tipo Sam Fisher, que tá sempre penando pra não morrer. E é secreto, então sei lá, até que ponto não ser secreto não é prejudicial, né, cara? Não, isso é que rola, o que rola na internet é uma teoria, né, aquela teoria que o pessoal que não tem o que fazer, e principalmente quem lê, de que o 007 não é uma pessoa, é um código, tipo, é por isso que sempre tá mudando de ator. Não existe a pessoa 007, existe o código 007. Na verdade, o James Bond seria o código, porque 007 então... é um código mesmo. 007 é o código do agente que tem permissão pra matar em serviço. Sim, mas a questão é o 007, tipo, morria o 007. Aí se criava o 008. Não. Não é o 007. Tem vários 007. Então, cara, toda vez que morria um 007, outra pessoa assumia o código 007. Não existia. O 007 morreu. Então vamos criar o 008. Não, é um. Porra! Não, o 007. Você tá assumindo que tinha um 007 de cada vez. Não, não é. É 007 é um tipo de agente, assim, mas não é que tinha. Morreu um 007 e assumiu o outro. Caralho, sério mesmo? A teoria diz que James Bond seria o. Assim, o James Bond assumiu o outro. É só isso, entendeu? Minha cabeça explodiu agora. Ah, vocês são todos muito burros. Não, deixa eu ver se eu entendi. 007 é uma categoria, o James Bond é um nome falso. É, o que você tá dizendo seria não o 007, seria o nome James Bond, entendeu? O 007 é uma categoria de agente. Olha, o agente que tem permissão tem serviço. Léo, rapidinho, pelo que eu sei de 007, existem vários agentes com a nomenclatura 00. E não é nível de importância, é apenas a posição específica. Tanto que no GoldenEye, o Boromir é um agente 00 também. Se não me engano, 00, é o 008. É a licença para matar. Né? E você tem 9 agentes que têm essa licença para matar dentro do MI5, que é o Serviço Secreto Inglês. Inteligência Britânica. Né? 007 é apenas um deles. Mas... Ah, tá certo. Desculpa, eu tô falando merda. Na verdade, o que olha tem... Olha lá, ó. Tem a permissão pra matar é o que tem 00. É o 00. O código 00 que dá permissão pra matar. Ah, então quer dizer que deve ter um 001, então. Tem. Apenas uma nomenclatura. O que vale é o código 00. Eu aposto que é o Bud Spencer. Bud Spencer é foda, cara. Quem aliás gerenciava o 00 era aquela coroa que é a mais antiga da franquia do 007. A M? A M, exatamente. Ela continua a mesma em todo filme, filme, cara. Só que ela morreu. Ela morreu último, pro 007 cara. Beissola. O último, né? Tiririca, né? Aliás, Tiririca... a coroa de responsa, aliás. Todo respeito. Tiririca Bond. Falecida coroa de responsa. É, spoiler. É, eu nem vi o Skyfall. Filme do ano passado. Eu também não vi o Skyfall. É baixei. Eu nem vi o Cassino Royale. Pô, o Cassino Royale é muito bom, cara. É? Eu gostei. Ele é muito James Bond da nova geração, cara. O James Bond, pra mim, tem que ser aquele cara que sai de uma luta, sai de um tiroteio todo engomadinho, entendeu? E ainda vai lá e come a piranha. Esse é o James Bond. O Tiririca Bond pra mim tem muito mimimi. Mas vamos seguir em frente do 007. Aliás, 007 pra mim legal era o Sean Connery, cara. Ele era foda. Quem quer falar? Eu acho que eu só vi um filme com o Sean Connery do 007, cara. Isso, cara. É que o 007 tem esse problema, né? Tipo, vai passando as gerações e tem o 007 da tua geração. Aí pra ti, o 007 é aquele cara. Por exemplo, pra mim, o 007 era o Pierce Brosnan, cara. Ele era um bom 007, eu gostava dele também. Roger Daltrey também era legal, o louro. Roger Moore. Os filmes do Roger Moore são muito galhofa, cara. Não, mas... o Roger Moore era o de várzea, mano. É, vamos prosseguir? Esse era aquele que o vilão tinha os dentes de aço lá? É. Isso é muito bom, cara. É muito engraçado. Vamos prosseguir. O estagiário, você tá aí, desgraçado? Eu? Ele fala que a minha cachorra fala junto. Puta que pariu. Ele e o cachorro. Já volto, peraí. O Sorg é fogo. O Garibilbo não tá falando porra nenhuma também. O Garibilbo, fala você de algum produto da mídia de massa que envolva a Guerra Fria, vai. Garibilbo? Desculpa, meu microfone tava desligado aqui, eu não tinha percebido, desculpa. Ô, cara burro! É. Bem que eu vi que eu tinha falado que cagaram, falei. Ele tá falando pra caralho lá e pensando, pô, os caras não me deixam falar, não me dão atenção, né? A própria Marvel, ela cresceu muito com esse medo da radiação nuclear, né, cara? Os personagens, eles foram criados a partir da radiação, tipo o Hulk, o Homem-Aranha, o Demolidor. Quarteto também, né? Radiação cósmica. Quarteto, radiação cósmica, já via cósmica, esse medo, né? É, cara, na Marvel, radiação dá poderes, na vida real dá câncer. Cara, eu queria tirar uma dúvida. Quem é Marvete aqui, safado? Eu. Tá, me tira uma dúvida, é o seguinte. Tava lendo o arco do Brubaker que ele escreveu, a edição mensal, tem a Viúva Negra, né, cara? Ah, é a personagem aí, que era ex-espiã lá da União Soviética. Eu queria tirar a dúvida do seguinte. Perdão. Maior puta da Marvel. Rapidinho, peraí. Só, quando o Inferno tava falando do Homem de Ferro, até esqueci de comentar que o vilão, um dos vilões regulares, assim, o maior vilão regular até no comecinho do Homem de Ferro, era justamente o Viúva Negra como inimigo russo. Uhum. A Natasha Romanoff. É, mas agora continua. E aí, tinha o próprio Dínamo também, né, cara? Ah, peraí, mas agora é a vez do Super, só queria falar isso. É, rapidinho. O Capitão América, ter desculpa, ele tava congelado, né? E tinha a questão do soro super soldado e tal. O Soldado Invernal, ele tinha a desculpa de que ele era descongelado de tempos em tempos. Então foi por isso que ele envelheceu. O Nick Fury, ele tem a desculpa de que ele tem um soro que retarda o envelhecimento dele. É, qual é a desculpa da Viúva dela, né? Pra estar jovem desde a Guerra Fria, cara. Ah, de repente a Viúva Negra é como 007, é apenas um codinome. Não, cara, é a mesma. É a mesma personagem desde... Nova. São várias Natashas como a nova. Existe uma explicação bem simples e razoável pra isso. Marvel caga pra cronologia. É melhor não pensar muito nisso. Não, porque se você for ver, todo mundo que envolve o Capitão América e esses tempos da Guerra Fria tinha uma desculpa, né? Pra não envelhecer, exceto ela. Quer ficar confuso? Pega o filme do Homem de Ferro e faz os cálculos entre o pai do Homem de Ferro no filme do Capitão América com o filme dos Vingadores. A matemática não vai bater. Mas se eu não me engano, a Viúva Negra tinha uma parada de soro também, o Super. É o todo. Posso mudar um pouquinho? Uma coisa legal que eu lembrei, eu gosto muito da Liga Cômica, já indo pra DC. E na Liga Cômica... Também tinha lá Qual é daquele personagem, cara? Que era mó barato, aquele soviético? Sentinela, alguma coisa, que era... Era uma versão... Soviete Supremo. Caralho, eu era criança, cara, achava aquela armadura mó barato, velho. A quadradona, né? Toda... Vermelha e branca. Aquela estrela vermelha grandona. Pô, é muito maneiro aquela armadura. E o Soviético Supremo era um bigodudo, né, cara? Ruivo bigodudo. Não, o engraçado é que ele era, tipo, aquele senhor otimista, né? A situação podia estar uma merda que não, meus amigos. Nós juntos conseguiríamos reverter essa situação. Amigos em não, nome. Camaradas. Camaradas. Não, cara. Mas, o legal é que no primeiro arco da Liga Cômica, eles vão lá pra Rússia. Aí eles enfrentam esses robôs. Até que vem um grupo de um C3 querendo acabar com a guerra, com as bombas nucleares. Isso aconteceu no planeta deles e ferrou com a bagaça toda. É? Que bom. Desenvolva mais. Aí o que aconteceu? Eu fiquei curioso agora. Continua, Lu. Termina, porra. Então. Não, é então. Isso. Vocês não lembram do primeiro arco? O primeiro arco é a formação. Calma, gente, calma. Ele é estagiário, ele ainda tá aprendendo. Calma. Depois dessa um estresse internacional. E a Rússia não novo falou: ó, a gente quer um russo nessa porra também. E sabe quem ele me lembra? Foi uma parada assim? O Salsicha do Amor. Salsicha do Amor. Boa. Ele me lembra, é parecido, né, cara? Cara, olha essa armadura, cara. É uma armadura muito legal. Olha o... Olha onde fica a bota dele, olha como é que é. Tipo, é uma caixa de som, cara. Quadrado, tá muito ligado? Muito foda, né, cara? É muito legal, cara. Serve pra com propulsão e ainda dá pra ouvir um batidão maneiro. Foi um batidão. Nervoso. É legal que ele tem a sigla da União Soviética na testa, que nem o Capitão América, que tem um A. Cara, e sabe o que é pior? Essa armadura faz mais sentido do que a armadura do Tony Stark. É um blocão, né, cara? Apesar que ele, sei lá, ele não consegue dar um abraço em alguém, né? Porque ele não consegue colocar o braço pra frente direito. Esse personagem... Aliás, cara, vocês já repararam que, assim, a Marvel principalmente, mas a DC também, sempre que eles tentam fazer herói russo, uma coisa, cara, é ridículo demais. Sempre vai ter um sujeito com uma foice e um martelo na mão, gordo. Algum deles vai ter algum codinome fazendo... referência à Rússia, tipo mãe Rússia, trocadilho, né? Mother Russia. O russo do justiceiro também. Sim, o cara. Ele era muito foda, né, cara? O cara não morria de jeito nenhum, mano. Aquela regatinha de marinheiro. O legal é quando ressuscitaram ele com os peitões. É. Aí, cara, eu adoro os Estados Unidos. Eu Ele lembra o Big Bob do... Foda, cara, da Lúcia, né, vocês cara? Se lembram também do... Do Arnold Schwarzenegger fazendo um russo que vai para os Estados Unidos, cara. Cara, é demais, cara. Não, cara, imagine um austríaco falando inglês com sotaque russo. Muito é que russo não é um austríaco qualquer, né, cara? E Arnold Schwarzenegger. É que russo tem aquela coisa de... de bruto, né, cara? De cara... A própria tecnologia russa é pé de boi, né? Você vê tanque russo, cara, aquela coisa pesada, mas tu não destrói nem por um caralho. Isso que o Inferno falou, você vê também, até, o Eunuco, você deve se lembrar, isso que o Inferno falou, até naquele filme o Pacific Rim, né? É, lá os... isso mesmo. Ah, é. Né, os robôs, você vê lá o robô gigante, o Dylon lá dos russos, eles é aquela coisa bruta mesmo, né? O Cerno Alfa. Ele é todo assim, ele não tem nenhuma arma. O robô é um tanque de guerra gigante que dá um soco que derruba qualquer monstro. Menos no do filme. Eu posso estar falando merda, só que a espectral do Watchmen não era descendente russo também? A espectral polonesa. Não, ela era da Polônia. Polonesa. Ah, tá certo. Sim, você falou merda. Imbécil! Pra vocês verem, até no espaço, né, cara? O programa espacial americano veio com os ônibus espaciais, a porra foi pro caralho, o Challenger explodiu, acabaram com o programa deles, e os russos estão desde a década de 70 com a Soyuz, tá? E a Soyuz que leva os americanos pro espaço hoje. Eles pegam carona na Soyuz, que é um pé de boi. Cara, a tecnologia russa é muito, muito assustadora, cara. Realmente não dá pra entender como funciona assim. Eles tomam vodka no café da manhã, cara. Dá pra entender sim. Cara, você já ouviu falar do xadrez russo? E o boxe do xadrez? Putz, cara, eu já vi isso, cara. É muito louco. Era treinamento das forças militares russas. Eles intercalavam 5 minutos de xadrez com um round de boxe. Tipo, os caras se espancavam no ringue, saíam e depois faziam uma rodada de xadrez. Aí botavam as luvas e voltavam pro ringue. Até um perder. Ou a partida de xadrez ou ser nocauteado. Como não ser apaixonado, cara, por essa nação, cara? Me fala. Cara, é por isso que não, essas coisas absurdas. Você vê muito gif na internet, muito piadinha, né? Os caras falaram, pô, onde que pode ser isso? Na Rússia, né? Tava vendo esses dias uma imagem do sujeito que tava no trânsito. Aí o cara tava tentando ultrapassar, assim, buzinando e tal. O sujeito da frente enfiou a cabeça pra fora e puxou uma AK-47, cara. Eles andam armado lá, né, cara? É o reverso Rússia, né? Não, cara. Não, eu também... Um vídeo também é tipo... O cara tá dirigindo, né? E o carro da polícia para do lado dele. E o policial tava dirigindo, falando ao celular. O cara baixou o vidro e falou, ô, rapaz, desliga isso aí. Tipo, na Rússia... Não, pra você ver, na Rússia, o cidadão dá esporro no policial. É, cara, você vê vários deles, tá assim. Tipo, o cara andando assim o cara para num cruzamento e de repente passa um tanque, assim, na rua, cruzando, entendeu? Na Rússia, o cidadão multa você. É. Na Rússia é obrigatório os carros terem aquela câmera dianteira. Então todo mundo faz gravação de acidentes, até mesmo pra questão de segurança. E esses vídeos sempre vão parar na internet. Na década de 40, a Rússia fazia umas experiências. Por exemplo, eles pegavam um cachorro morto e ligavam ele a vários aparelhos. O cachorro, tecnicamente falando, voltava à vida, sabe? Só da cabeça de cachorro. Ele mexendo os olhos e tal. Tanto que até o Metallica fez um videoclipe com isso. O nome da música é o Nightmare Long, do Dead Magnetic. Muito bom. Oh, deixa o Super terminar o que ele tá falando agora. Prossiga, Super. Não, é que o Eunuco falou que na Rússia, né, o pessoal tem câmeras obrigatórias nos carros. Acontece que não é bem assim. O pessoal bota essas câmeras nos carros por segurança própria, não por qualquer outra questão. Seguro. É por causa do seguro. É o pessoal, pra receber seguro, se joga na frente dos carros. É isso mesmo. É que assim, as leis de trânsito na Rússia, elas protegem demais o pedestre. Mas protege assim, exageradamente. Então, o que, que o pessoal começou a fazer? Pra dar golpe seguro, a galera se jogava na frente de carro, tinha um processo e ganhava. Então, tanto que tem vários videozinhos desse que você vê o cara descaradamente fazendo isso. Aí o que, que o russo motorista vai lá, sai do carro e dá um cacete no cara. Repito, como não amar essa nação, cara? Me diz isso. Cultura maravilhosa. Não tem como não amar a música russa. Cara, pra ter noção de como a Rússia é errada. Um vlogueiro lá é o FPS Russian, cara. Ele fica fazendo, tipo, testes com armas, entendeu? É o cara que faz videozinho na internet pra eles lá, cara. Sério que ninguém conhece o FPS Russian? Não. O que é? Meu Deus. Não, então espera aí, cara. Como assim? É o quê? É um Jackass com armas, de verdade? Cara, é um vlog de um maluco que fica testando armas, cara. E tipo, arma não é pistola, cara. É tipo assim, arma de grosso calibre, cara. Tipo, bomba, sabe? Ele fez um teste com as 3 armas propícias para um apocalipse zumbi. Aí ele testou uma 12, uma AK-47 e uma Glock 20. Mano. É legal que ele sempre começa o vídeo: "Hello, I am a professional Russian." "Hello, my friends." É legal que ninguém sabe falar russo, mas todo mundo sabe imitar o sotaque dos caras, né, bicho? Luke, o que você ia dizer com essa sua internet de bosta que você tem? Vocês terão o Watchmen, cara. O Watchmen é um dos temas principais da Guerra Fria. Concordo. Como que ninguém falou de Watchmen, seus buchas? É porque a gente não tava falando de quadrinhos ainda. A gente tava esperando. Watchmen é tão óbvio que a gente nem precisa falar, né? É tão óbvio que a gente nem precisa lembrar. A gente tava esperando chegar nos anos 80 pra poder falar de Watchmen. Alguém tava esperando chegar no cinema pra gente falar do filme, que é muito melhor que a gente. Sim, eu vi o filme. E é muito melhor que o quadrinho. Muito melhor. É mais elegante. Faz muito mais sentido. É verdade, o final faz muito sentido. Ah, eu queria só também puxar e a Marvel ressuscita aí. Akira, né, cara? Não sei se eu tô falando merda. Não, Akira alguém não tem nada a ver com Guerra Fria, não, cara. Vocês não acreditam que foram os russos que atacaram o Japão? Como assim? É, os russos atacaram o Japão é um aliado americano. Ah, sim, exatamente isso. Eles acreditam que foram os russos que tacaram uma bomba no Tóquio e isso inicia a Terceira Guerra Mundial. Até porque entre o Japão e a Rússia tem um atrito sério no caso de umas ilhas no extremo leste da Rússia, que o Japão disputa essas ilhas com os russos. O Japão já invadiu a Rússia, cara. O Japão é tão foda que eles já invadiram a Rússia, a Coreia e a China. Por sinal, Inferno, essas ilhas que você falou também são usadas em Planetary, que é a tal da Ilha Zero, onde ficam os monstros gigantes. E deixa eu falar de um jogo foda que, se não fosse a Grande Mãe Rússia, a gente não teria e seria muito menos feliz. Tetris! Tetris foi criado na União Soviética. Pelo senhor Alexei Pajitnikov. Porra, que coisa mais foda que isso, cara. O jogo foi criado em plena União Soviética. Assim, ele foi contrabandeado pro Ocidente. Não. Ele não foi contrabandeado. É muito mais legal que isso. O que acontece é o seguinte. Na época, a Nintendo tava com o Game Boy no forno pra sair. O primeiro Game Boy. Só que eles sabiam que eles precisavam de um jogo, assim, matador pra convencer as pessoas a comprarem o Game Boy. Caiu no conhecimento de alguém lá da Nintendo o Tetris. Falou, porra, tem um cara que fez um jogo com um quebra-cabeça foda. O que aconteceu? Cara, a Nintendo fez umas reuniões estilo reunião de países, assim, saca? Coisa super secreta com o Alexei e com o governo da Rússia para adquirir o direito sobre o Tetris. Tanto é que o dinheiro foi todo pra Rússia. O cara não viu um puto, assim, da grana. Ele foi... O Alexei Pajitnikov, ele foi ganhar dinheiro, tipo, 20 anos depois. Por causa do Tetris. E, por outro lado, a Nintendo botou o Tetris com o Game Boy e todo mundo sabe que não que deu, né? O que virou o Game Boy. Cara, tem muito jogo falando de Guerra Fria, mas normalmente são jogos de tiro. Eu cago pra isso. Não tem paciência pra jogo de tiro. Tá, uma pergunta histórica pra a gente caminhar pro final. É, por que a União Soviética faliu, quebrou, caiu? ele não conseguiu sustentar a sua própria máquina de guerra, né? Não conseguiu. Cara, a União Soviética praticamente financiava todos os países do leste europeu, Cuba. A União Soviética era o maior país do mundo, sabe? Ele não tinha condições de se financiar. Aí caiu quando o Gorbachev começou a querer a fazer a glasnost, a perestroika. Foi para tentar oxigenar a economia russa. Mas a iniciativa dele não era acabar com a União Soviética, e sim fazer mais ou menos o que a China fez, mantendo o comunismo, mas estabelecendo uma economia de mercado. Só que a União Soviética se fragmentou de tal forma, né, cara? Os países do leste europeu começaram a buscar autonomia, o Muro de Berlim caiu e tal. A coisa saiu do controle dele, Gorbachev perdeu o controle. E aí a União Soviética se esfacelou. A verdade também, Ferna, é que a guerra, ela precisa de recursos porque, além de, como você falou, ser custosa, guerra é propaganda. E propaganda é comércio. Eles não tinham um comércio. O comércio deles era todo interno. Os Estados Unidos tinha todo o bloco ocidental do mundo como seus compradores de produto. Vendia para um, vendia para outro, vendia tudo, vendia a própria cultura. Como então, o Garibaldi falou, o capitalismo é muito melhor. Foda-se seus comunistinhas de faculdade. É verdade. Se você for olhar para esse ponto, a Rússia perdeu porque não era capitalista. Simples. Porque a Rússia não vendia. Não tinha porque produto. Não tem mercado, não, a máquina não roda, sabe? Não consegue se autossustentar. Fica ali, o pessoal consome e vai lucrar como, entendeu? Se não for com o mercado externo. É complicado. E ela ficou atrasada tecnologicamente. Nos anos 80, os Estados Unidos, porra, cresceram muito, né, cara? Economicamente, né? A União Soviética não conseguia acompanhar. Os americanos já estavam pensando no projeto Guerra nas Estrelas. A União Soviética ainda estava tentando mecanizar sua lavoura. Entendeu? Tava muito atrasada. E quando o Gorbachev tentou modernizar a União Soviética, o sistema ruiu. Ele perdeu o controle totalmente. Aí a coisa caiu. E ele caiu junto. Sim, mas eu vou te falar que ainda o Gorbachev foi a melhor coisa que aconteceu ali, viu, bicho? Porque ele ainda conseguiu dar uma, entre aspas, uma modernizada. Se continuasse na linha dos caras de comunista de raiz ali, eu acho que tinha sido uma merda muito, muito, muito maior. Poderia ter havido guerras internas e tal, a coisa ia descambar, né, pra conflitos. Mas, galera, vamos, já deu, né? Vamos encerrar, vamos para as considerações finais? Começando com o inferno. Nós somos filhos da Guerra Fria, não adianta agora querer também ficar com esse papo de comunistinha de faculdade, porque os comunistas perderam feio. O que existe hoje não é uma tentativa de volta ao comunismo, e sim populismo de esquerda, que é o que existe na Venezuela, e o que o PT vergonhosamente tenta fazer, botar no país de forma velada e escrota, mas não vai conseguir. Enfim, morram todos. Muito bom, excelente colocação. Nosso primeiro convidado, o Gary Bilbo. Queria mandar um beijo pra minha mãe e um beijo pra minha avó. Tá bom, cala a boca. Estagiário, você. Olha, o estagiário. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe também. Ah, tá bom, fica quieto. Moi. Eu queria mandar um abraço pra mãe do Luke. Eu queria mandar um abraço pra mãe Rússia. Eu amo a Rússia. Boa. Eunuco. A única coisa boa da Guerra Fria é que foi um avanço tecnológico. Sem a internet, eu não poderia estar agora visualizando o painel do Xvid. Obrigado, tecnologia. Super! Ah, cara, se não tá contente, vai pra Cuba. Cuba vai lançar o satélite, vai ver Cuba lançar. Final countdown. Esse cara só me fode mesmo. Você não sabe como eu odeio quando vocês fazem isso, cara. Falou o nosso editor. Tem que fazer valer os 10 pila, né, cara? Exatamente. Não reclama. Cara, falando nisso, tem que pagar esse filho da puta, né? Eu esqueci disso. Não, tem que pagar a mim, seu puto. Eu que repasso pra ele, viado. Peraí. Outra coisa boa do comunismo. O estagiário vai entrar na roda, hein? Vai pagar também. A última coisa boa do comunismo. Se não fosse o regime comunista cubano, Cate Ferreiro não teria fugido pra Miami. Isso. E nem o... Esqueci o nome. Droga. Bom, hein? Dom Patino, filme. Não, peraí. esquecendo uma coisa, cara. Caralho, que mulher gostosa. Tati Ferreiro. A gente, cara, o Scarface, também não teria fugido. Ela faz pornô? Não, foda-se. Acabou. Não, ela só é a modelo aqui. Ah, então que morra. O estagiário tá querendo falar, deixa o cara falar. Estagiário. Então, um dos maiores escritores da Marvel é russo, cara. O Jim Starlin. Ah, que legal. Mas o senhor deveria ter falado isso anteriormente, tá? Mas quando a gente fizer um podcast da Russia, daí você fala sobre o Jim Starlin. Isso, a gente também fala do Superman Red Sun também. Cara, a gente precisa fazer um podcast sobre a Rússia, cara. Me empolguei agora. É verdade, cara. A Rússia é muito legal. Todo mundo vai falar da Mother Russia. Mas agora... Chega da Mother Russia e vamos para a leitura dos comentários. Cara, só pra terminar. O presidente da Rússia, ele faz propaganda matando urso na floresta com o peito de fora. Sério? Ele com a espingarda matei um urso, vota em mim. Cara, muito foda. Putinha foda. Nada mais russo que o Putin, cara. É. Ele representa a Rússia. Ele representa. Eu vi que ele sem camisa na beira de um rio, mas com uma espingarda porque matou um urso, cara. É, a nossa presidente mata de susto. Ah, nem fala daquela vaca de lacrimônia. Podemos ser processados pela União. Porra, não estraga o podcast. Putin deve ser aquele cara que quando pega um espião, tipo, vai ele torturar o cara, assim, entendeu? Pra... Ele foi espião da KGB. Putin é agente da KGB. Mas vamos guardar isso pro podcast sobre a Russia e. Madrasha. Pra leitura dos comentários, vai. Tá cumprido de caralho já o podcast. Quem quer começar? Quem tem comentário? Eu não. Eu só tenho um comentário, deixa eu ler aqui. Foda-se. É muito antigo, cara. Eu peguei no tempo que a gente nem lia comentário no podcast, cara. No podcast do Apocalipse Zumbi ainda. Que o Felipe Garcia. Léo, posso falar mal do patrocinador? Pode, vai. O Felipe Garcia assim, ó, se o Apocalipse fosse setorizado que nem os lançamentos da Panini, Belém não ia ver um zumbi tão cedo. Cara, boa. Tá bem bolado, hein? Tá, deixa eu falar. Quantos comentários por cabeça? Quanto você quiser, meu chuchu, você pode tudo. No post não, da. Faz não, rapaz. Não, vou falar onde, cara. No post da DC Não Sente Vergonha Alheia, daquele que falava sobre abate o vaca. Eu esqueci o nome do filho da puta, acho que foi o Churrumino. A pergunta que não quer calar: a carne dessa vaca é friboi? Puta que pariu, que óbvio. Que piada óbvia. Peça friboi, carne confiável tem nome. Próximo comentário. Deixa eu falar aqui. No post do King, Thor 2, O Mundo Sombrio é capa da revista Empire, o Creed fala uma merda. Novidade. Ele fala assim, falou merda. Sério mesmo. Parem as máquinas. Creed fala uma merda. Não, ele fala que o Raio Beta é um personagem de bosta. Aí o nosso colega Luke Luke aqui dá uma resposta certeira. O Bill Raio Beta é foda. Além de ter um martelo igual ao Thor, ele já comeu a Mônica Matos. Bem bolado. Boa. Dá 6 estagiários pra ele. Próximo. Cara, eu tenho um aqui. É que tinha um filho da puta que sempre colocava, por exemplo, não percam e vejam a versão pornô do Injustice, lá do jogo do Injustice. Sempre eu ia clicar e falar, opa, vamos ver se tem coisa boa. Era assim, sempre esse filho da puta, em vez de eu colocar o link pornô, eu colocava a merda lá do site da Image. Acho que é o Siqueira Jr. E você eu queria mandar esse fudeu, só isso. É o Siqueira? O Siqueira tá com o site novo, é? Eu queria mandar esse. Qual que é o próximo que a gente vai derrubar aí? Como é que é o nome do blog dele? Vamos derrubar esse aí também. Inferno, tem você tem comentário? Comentário? Não. Tá, eu te passei aí, filho da puta, olha aí. Ah, tá, eu tô procurando aqui. Ah, deixa eu ler isso aqui enquanto isso. É, o Superior Nerd Reverso, no podcast Violência e Mídia, ele questiona, né? Agora que eu percebi, download ou só escult? É sacanagem essa porra? Não, peraí. Mo, você quer contar a história do download ou só escult? Porque tem uma história. Ah, já versão é um resumida mito, ou estendida, cara? A resumida, por favor. Nos primórdios do Baile dos Enxutos, há muitas e muitas eras atrás, quando começamos o blog, eu, o Sorg, posteriormente o Dadá, que na época era conhecido como Joker, porque ele prefere ser chamado de Joker. Não se esqueçam disso. E tem um leitor que quer ser chamado de Deus, mas enfim, as coisas não são como a gente quer. Nessa época, o Dadá ele era responsável por algumas áreas do blog. A área, né, de edição de imagens e afins, banners e tal. E todo mundo conhece a habilidade gramatical do Dadá, né, cara? É, virou mitológica já, né? E o Dadá fez pra gente esse banner na época. Download ou só escult. Só que como virou um clássico tão, tão genial, e porque a gente é vagabundo também, mas mais porque ficou um clássico, cara, a gente acabou deixando, e tá aí, hoje é uma homenagem ao Dadá, né, cara, ele merece, ele cara. É genial, né, cara, genial, Dadá, cara, né? Esse cara tem que ir pro Zorro Total, eu tô falando. Eu falo com o Sorg, cara, bicho, pode sair qualquer um do site, menos o Dadá. Sorg, pode sair você, pode sair eu, pode sair qualquer um, cara. Mas Dadá não, Dadá é luz. Então era isso, os leitores que não sabem, sim, está escrito só escult de propósito. Quer dizer, de propósito não, né, cara? Mas, a gente deixou de propósito ali, tá? Essa é a história. Não preciso dizer quem foi o criador dessa pérola contemporânea, né, cara? É, eu achei um comentário, achei um. Bala, desgraçado. Poxa, Clube da Luta, escrita pro nosso amigo Mou. É. Galera, cara, tá achando que eu sou psicopata, hein, Fernando? Depois... O cara chamou você de hipster, né, cara? O cara falou assim, o Edson Oliveira só faltou no final do post, abre aspas, enviado do meu iPhone, fecha aspas. Aí eu, porra, olha só, cara, não quero ser minha discórdia não, Mo, mas acho que ele te chamou de hipster. Aí eu, Mo, eu entendi isso, aqui ser elegante com o leitor, e ser chamado de hipster não me ofende. Aí eu, merda, vou ter que procurar outro nome novo pra te xingar. Aí, mãe diretora, que tal Pacheco? JJ, que tal homem? O JJ pegou pesado, né? É, cara? Não precisava. Não, pior pro Arnaldo, cara. Que tal amigo do Siqueira? Porra, sacanagem, pegou pesado. Totalmente desnecessário, né, cara? É aí o cara quer ser elegante com o doutor, né, cara? O cara quer ser amigo. Aí vem cara e chama o cara de hipster, né? É, tudo amigo bem. Do Siqueira, porra. Amigo do Siqueira, né? Edson Oliveira, vai tomar no cu, cara. A gente não faz blog pra isso. Pra ser ofendido dessa forma. Não é pra isso que a gente faz blog. Exatamente. Alguém tem mais comentários? Eu, aproveitando. Garibilbo quer ler um comentário, cara. Vai, Garibilbo. Apesar de ser convidado, teve um aqui que me despertou em interesse. Cara, do Ricardo LBSDA, sei lá. É, cara, eu prefiro ouvir o podcast, PODEcast, do Vale dos Enxutos, que o do MDM, mesmo sendo todo mal editado. Vai tomar no seu cu. Foi, obrigado. Faz melhor se você é assim, meu fodão. Vai lá fazer. É, de graça, faz melhor de graça. Birra do editor. Deixa eu aproveitar o ensejo falando o nome podcast do Nolan convida Matt Damon para um novo Batman. A mãe dos leitores colocou o seguinte comentário baseado naquele GIF que tá lá no final do post. Eu pensei que no GIF dos planetas, depois de mim, ia aparecer o culto da Dai englobando tudo. Aliás, é outro, né? Outro meme nosso. O Dadá é um gerador de meme, né, cara? Por onde ele passa... Ele é, cara. É um meme atrás do outro, cara. Eu não sei, cara. Que ele falou que ia largar a faculdade de que ele tá fazendo agora pra fazer estatística. Mas... Bom, mas vou dizer uma coisa. Estabilidade que ele tem com a gramática e com o português, eu acho que com o número deve se dar bem, cara. Com alguma coisa ele tem que se dar bem, né? Cara, acho que... Dadá é luz, velho. Dadá é luz, cara. Mesmo na ausência dele, a existência dele é essencial pro site, cara. É, sim, cara, hoje foi engraçado, né? Mano, qual que é de hoje? Vai ser Guerra Fria mesmo? Com aquela pergunta, como quem diz assim, porra, vocês têm certeza que vão falar sobre isso? É, vai ser esse sim. Ah, tá bom. Se der, eu apareço, tá? Quer dizer, ó, esqueçam, não sei porra nem mais isso. Tipo assim, né? Ô, mãe, o que, que vai ter de janta? Ó, filho, vai ter isso, vai ter fígado, ó. Ah, vai ter fígado mesmo? Tô sem fome. Com aquela cara de nojo, né? Vou fazer cocô na casa do Pedrinho, tá, mãe? Ele vai ficar bolado, cara. Ele vai falar, ai, o Mo fica um mês sem participar de podcast, chega e vai ficar me zoando. Rapidinho, eu tenho assim, só dois aqui pra terminar. Ei. Um é, no post Liga da Justiça do Canadá, o inacreditável Neo, ele fala, Liga do Canadá, o vilão vai ser aquele cara que vê de caralho de borracha. Fox, isso pode dar uma merda. Eu não entendi o xiste. É, mas o Léo imitando o Léo é muito bom, né? Deixa eu também mandar o meu último só pra terminar. Não, rapidinho aqui. Cadê? Porra. Lê o seu aí que eu me perdi. Tá. No cast de início do mês dos vilões, foi também na área de comentários que começou a invasão mexicana aqui no BDE. Aí veio a mãe dos leitores escrevendo em espanhol. Foi la madre de los leitores, então me bocadilho. Aí vem o inferno e fala, tem uma véia rameira em qualquer língua, mamãe. E ela responde, olha que a língua beça, meu bolo de laranja. Não duvido. E deixa eu ler aqui rapidinho. Resenha do King, né? Sobre o Conan. Tem o... Cara, é só isso. O Piroca Sertaneja, ele fala, eu amo as suas pregas. Só isso, cara. É um nível. A gente tá. O nível de nossos leitores estão cada vez melhores, cara. Não, cara, ele só fala isso. Nossos leitores são incríveis, cara. E aqui tem o. O cara não fala nada de especial, desculpe aí. Mas, cara, só o nome dele já vale. É o Capitão G Feliciano. Pô, ninguém vai falar da invasão da matinê dos infantes, não, cara? Não, eu ia comentar alguma coisa, mas pode falar. Não, não quero falar. Eu só ia comentar a respeito mesmo. Da blasfêmia, o Haddad, o letrado. Cara, eu ri pra cacete quando eu vi esse nick, cara. Que ele colocou. Haddad, como... o letrado. Ele colocou. Não há dúvidas no cast do Moi versus o Oi. Tá lá, não há dúvidas perante tal arte sobre a superioridade de nosso líder. Oi. Aí vem o Luiz Carlos da Alegrave Júnior e fala, dá pra ele então. Típico leitor do BDE. Não, cara, eu queria. Eu sei que tá no post que saiu hoje, que na verdade não é hoje, na segunda-feira passada, né? Mas eu tenho que ver isso aqui, cara. O desenho que o nosso amigo Evandro Louco mandou pra gente, dos anti-BDs. A matinê dos infantes. É. A gente tem o V3, o gorila motorizado com seus humanos escravos. A Arlequina, especialista em literatura, com o mascote Léo, é uma gata antropomorfizada com uma tartaruga na cabeça. É uma gata gótica, né? É. O anti do Eunuco é o Kid Bengala. Esse é muito bom, né, cara? A cara de pimpão do Kid Bengala nesse desenho tá muito engraçado, cara. Tem o Cridôncio, o enrustido, que seria o anti-Crid, que ainda é bicha, só enrustido. O Haddad, o letrado, que é o Asa Noturna com cabelo verde e batom. Vocês viram a lentezinha só de um lado, cara. Monóculo. O paraíso, que é gentil e serelepe, é um demônio todo sorridente. E que paga pensão, né? Que é um anti-mol mal-humorado. O Somar Glad. Esse foi um dos melhores, cara. De pop. Não, e o cara se deu ao trabalho de ver no tradutor, que Winter Sword é tristeza de... Como é que é? Frio de inverno, sei lá. Tristeza do inverno e Summerglade é felicidade do verão. Felicidade de verão, cara. É gênio, gênio. E detalhe que é um gato amarelo feliz que gosta de pagode de música pop. O Witch King, que é a Rose do Jetsons. O sistema mais desbocado de estação aqui era pelo homem. O Lex, que é o anti-super. E o Anastácio, o Casto, que dita esquece e corta os palavrões. É muito bom esse aí, cara. Cara, Evandro, você foi sensacional. Eu tô batendo em pé pra... Palma pra você. De pé, porque você foi realmente sensacional. Cara, esse tipo de merda que faz valer a pena participar desse blog. Puta que pariu. É, muito bom. Bom, chega, né? Luke, Luke, qual que é o Facebook do baile? Coitado. Ele dormiu já, cara. Clique. Pera aí, cala a boca, deixa ele falar. Repita. É o baile de sentiu que alguma coisa. Ponto. Tá errado! O Facebook do baile, pra quem não sabe, é facebook.com/ baile dos enxutos. Procurem lá, o Facebook do baile é legal, tem a gente, então é muito legal. Pra quem ainda não sabe, nós somos vendidos, então por favor cliquem nos banners que tem aí do lado direito do site, comprem muitas coisas. O PlayStation 4 tá aí, o Xbox One tá aí. Comprem tudo por aqui, ó. PlayStation 3 Slim, 250GB, mais o PES 2013, R$1.099. Quando eu comprei o meu PlayStation 2 lá em 2015, eu paguei mais do que isso, tá muito barato. Então compre agora. Clica lá no submarino.com e Meu navegador tem a The Block Plus, bloqueei essas porra todinha. Gary Bilbo, quer fazer... fazer jabão pra esse site de bosta que você participa? Opa, agradecido. Entrem lá, senhores. É mrzdoinferno.com.br. Nós somos muito mais engraçados, somos muito mais legais que esses caras aqui do BDE. São porra de com pauta da gente e são tudo drogados, esses filhos da puta, né? Prossiga. E lá, tipo, redator falar que vai chupar outro redator não é novidade nenhuma. Beijos, boa noite, senhores. Aqui também não. Ops, vai ficar bolado. Então, né? Luke, Luke, quer dizer alguma coisa, já que sua internet de pobre só fica falhando, seu estagiário do inferno? Cara, eu gostaria de falar que isso. Tchau, Garbinho. Né, pelo jeito. Bom, cala a boca, acabou o podcast. Vai semana que vem, minha filha. Mother Russia, I am a professional Russian. No jogo do Justiceiro é muito bom, cara. Bullets are like... Como é que é? Like mosquitoes to the Russian. É muito legal, cara. O Caíno. Porra, a gente nem falou das mulheres russas, né, cara? Bando de viado. E na mansão Wayne. Eu dei muita risada com a galeria do BD Reverso, velho. Puta. Cara, o paraíso, cara. Cara, que merda, é, cara. Muito bom aquilo. Cara, eu tinha certeza que iam pegar Arlequine, que alguém ia pegar Arlequine e Leonardo. Mano, o Leck é muita derrota, cara. Leck. Tipo, é legal porque ficou muito parecido. Tipo, Luke, Luke, Leck, né, cara? Tipo. Leck. Cara, mas se você for analisar, Lucas, tá porra até errada, porque ele não é o seu reverso. Ele é tão derrotado quanto você. Obrigado. Cara, eu só tenho uma coisa a te dizer, velho. Diga. Uma coisa. Esse isso, vermelho aí uma fungada? É isso dramática. Que você tem pra dizer? Uma fungada? É pausa dramática. Fungada atrás do pescoço dele, que coisa linda. Peraí, antes de mais nada, todo o podcast é de segunda que vocês vão gravar? É, exceto os dias, cara, que a gente vai na segunda. Ah, obrigado. Léo, vamos esquematizar o podcast antes que o estagiário fale outra merda. É, puta que pariu, vamos lá. Que é pior ainda, né? Quando o chefe te liga 10 horas da noite, que a situação tá foda. É porque a pica não vai entrar, a pica já entrou, e tá pra todos cabem as bolas. Exatamente isso. Deixa de, cara, deixa de ser rola, vira alargador anal, assim. Pra ele passar a noite com aquele negócio enfiado na bunda. Não, vira aquele extrator que parece tatu que abre túnel de metrô. Sabe, aquele instrumento que o nego usa pra afastar as costelas quando é fazer cirurgia de coração, então, é aquilo, só que é no cu. Ó, Luke, já vai se acostumando, tá? O papo geralmente cai pra isso. E hoje tá light ainda.